vamos ter entre 12.300 a 12.700 óbitos acumulados no dia 31 de... Óbitos ou casos? Óbitos. Janeiro de 2021. E é muito difícil mudar... Não vai mudar este número. Todas as pessoas que vão morrer até 31 de janeiro já estão infectadas e já estão com sintomas e essa evolução vai ser claramente um facto. O pico dos óbitos vai acontecer até o dia 11 de fevereiro. Esperemos que aconteça, que seria menos mal. Nós vamos ter, se confinarmos a 15 dias, entre 34 a 38 mil óbitos no final da pandemia. Isto é muito contingente, pode acontecer muita coisa, pode haver uma vacinação muito rápida e talvez, e esperemos que estes números não sejam atingidos, mas é o que dizem os nossos modelos. No final de fevereiro iríamos ter entre 18.500 a 19.500.